sombra do carvalho, Absalão pendia. Davi em seu trono, a dor lhe ardia. O jovem meu filho, que vem a mim, que a batalha se acalme. Senhor, eu sei que sim. Ó Senhor, ouça nosso clamor. Na luta somos teu amor. Corações feridos em ti encontrarão a paz que é eterna. Capitães valentes em guerra a lutar, Joabe e Abisai prontos para o enfrentar. Mas Davi em seu peito um peso a carregar, a vida de Absalão seu amor a chorar. Ó Senhor, ouça nosso clamor. Somos teu amor. Corações feridos em ti encontrarão a paz que é eterna salvação. Quem me dera por ti eu morresse, meu filho, a dor me entristece. Na batalha da vida, não deixes de lutar, pois em ti, Senhor, sempre vamos confiar. Ó Senhor, ouça nosso clamor. Na luta somos teu amor. Corações feridos em ti encontrarão paz que é eterna salvação. Eu sou a da buzina, a vitória chegou. Mas o rei em seu pranto, a dor não cessou. Na sombra do carvalho, a história ficou. Mas em ti, ó Senhor, nossa fé se firmou.